UAB-6749, autorizado Salvador Guarulhos, 340, via Perwisk 50. Decolo no zero, direita da LDB 10. Controle em 119.8, aciona 5461. Zero, subida de Neleda BDEV, saída 19.8, o transponder 5461, no web 6741. Sim, Matheus, já confirmando o nome da saída é da El após Leda BDEV. Da El, Leda BDEV. Azul 4177, informação ECO. Azul 4177, autorizado Salvador Vitória, 360, Upper Whisk 50. Decola no zero, direita, da Leda BDEV. Controle em 119.8, transponder 5451. Vitória aprovada, 360, Upper Whisk 50, decolada 10, direita, da Leda BDEV, 198 na saída, 5451. 5457. 5457. Afirmativo, chama por gestionamento. Chamará, obrigado. Lunar, Webjet 6749, no portão número 4. Autorizado, 6749, chama táxi. Chama. Alto? 122. 122. Taxa direita, via Índia Alfa. O senhor da 90 chama pronto. Altímetro 90 no 1, AV6749. Índia Alfa, toca de ponto da 90. Salvador, bom dia. Webjet 5749, Cruza 2000, curvando à direita. Web 5749, bom dia, subi mantenha 340 da El Vigilante. 340 da El, Web 5749. Mandou o Web 5809, 5. Web 5898, portão 05, autorizado, chama táxi. Voador Web 5717, gate 10, como é que será a meta? Web 5717, 10, autorizado, chama táxi. Autorizado, chama táxi, autorizado via Juliette Alfa, reporta pronto, ponte espera, seu 5797. Para ingresso no principal, tá? 3201. 3201, observa a passagem do Boeing da Webjet, vai passar pelo Pátio 1, ingressando na Juliette. Após o tráfego, ingressa no Pátio 1, no portão 09. Ingresso no 1 pro 09, tá? 3201, o Web já passou aqui. Obrigado. Negativo, mantenha a posição, eu tenho outro Web. Ah, tá ciente, então. Tá 3201 aguardando.